Capítulo 10, O Tribunal de Cristo. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o Tribunal de Cristo. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, versos 10 a 12. Todos compareceremos perante o Tribunal de Cristo, a quem Paulo está se referindo, a crentes ou incrédulos. Ao examinarmos esta passagem das Escrituras no seu contexto, não há possibilidade de mal-entendidos. Trata-se dos crentes. Ele menciona a seriedade do fato de um cristão julgar ou desprezar um irmão, e aqueles que fazem isto terão de prestar contas. Portanto, não apenas os incrédulos comparecerão diante de Deus no juízo, como vimos nos capítulos anteriores, mas também todos os cristãos se apresentarão diante do trono de Deus para prestarem contas de sua vida aqui na terra. Isso é enfatizado ainda em sua carta aos Coríntios, que examinamos no capítulo anterior. Preferiríamos estar fora deste corpo, pois então estaríamos no céu com o Senhor. Assim, o nosso objetivo é agradar-lhe sempre, quer estejamos aqui neste corpo ou fora deste corpo, pois todos compareceremos diante de Cristo para sermos julgados. Receberemos o que merecermos pelo bem ou pelo mal que tivermos feito em nossos corpos. É por conhecermos este solene temor do Senhor que trabalhamos, nos esforçando tão duramente para persuadirmos outros. 2 Coríntios 5, verso 8. Mais uma vez fica evidente que Paulo não está falando sobre o julgamento dos pecadores, mas dos cristãos. A sua afirmação, preferíamos estar fora deste corpo, pois então estaríamos no céu com o Senhor, não deixa margem para dúvida quanto a quem ele está se dirigindo. Nenhum incrédulo estará no céu com o Senhor quando deixar este corpo. O seu lar eterno é o lago de fogo. Como mencionado anteriormente, os infiéis comparecerão perante o julgamento que será conhecido como o julgamento do grande trono branco e que ocorrerá muito depois do julgamento dos crentes, mencionado na passagem acima. Vamos rever rapidamente o que observamos no capítulo anterior. Jesus voltará a esta terra com os exércitos do céu, vencerá o anticristo, lançará Satanás na prisão e então estabelecerá o seu governo em Jerusalém por 1.000 anos. Depois disso, Satanás será solto do poço sem fundo. Ele será permitido enganar as nações mundialmente por um curto período. Descerá fogo do céu e consumirá os rebeldes, e o diabo será lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Então, todos os ímpios e incrédulos levantar-se-ão do Hades para comparecerem diante do grande trono branco. Jesus se refere a isso como a ressurreição do juízo ou da condenação. João 5, 29. Todos aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Por outro lado, o julgamento do crente ocorre muito antes do julgamento do grande trono branco. O tempo exato não está expresso claramente nas Escrituras. Entretanto, sabemos que ele se realizará em algum momento, depois do arrebatamento da igreja, nas nuvens e antes que o reino milenar de Cristo se inicie. Portanto, há aproximadamente 1.000 anos separando os dois maiores julgamentos que já houve e que já haverá. Este é um dos pontos que não estão refletidos na nossa alegoria de Jafabel. Por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo? 2 Coríntios 5, 10. A palavra tribunal, tanto em Romanos quanto em Coríntios, vem da palavra grega bema. A concordância de Strong define esta palavra como um degrau maior para descanso e uma escada, uma plataforma elevada, um tribunal de justiça. Um conhecido comentário bíblico declara: o tribunal era o banco judicial do fórum de uma cidade no Império Romano. Paulo utiliza este simbolismo para referir-se à atividade de Cristo como juiz. Com base nisso, faremos referência ao julgamento dos crentes como o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é literalmente o tribunal divino de Deus. As Escrituras afirmam que o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. João 5, 22. Jesus Cristo não é apenas o nosso Salvador, mas ele é o nosso juiz e em breve julgará a sua própria casa. A maneira mais simples de se definir a palavra original para julgamento é dizer que ele é uma decisão que resulta de uma investigação a favor ou contra. Há muitas pessoas na igreja que não estão cientes de que terão de prestar contas do que fizeram durante a sua curta permanência na Terra. Muitos têm a ideia errônea de que todo julgamento futuro foi erradicado com a salvação. Na verdade, o sangue de Jesus nos limpa dos pecados que nos impediriam de entrar no reino. Entretanto, ele não nos exime do julgamento de como nos conduzimos como crentes, seja bem ou mal. Decisões eternas. Os julgamentos ou decisões proferidos sobre nós no seu trono serão eternos. Eles durarão para sempre. Nunca poderão ser alterados ou modificados. Pare por um instante e reflita nas nossas discussões anteriores no primeiro capítulo, quando tentamos captar o significado da eternidade. Tiago afirma que a nossa vida temporária na Terra é como uma neblina que passa. Tiago 4,14. Esta é a sua forma figurativa de comparar uma vida de 80 ou 100 anos de idade com a eternidade. Se ele possuísse o conhecimento matemático que temos hoje, ele poderia ter sido mais exato em sua descrição. Quando eu estudava matemática no colégio, aprendi bem cedo que qualquer coisa dividida por infinito é igual a zero. 80 anos dividido por infinito, eternidade, ou 100 anos divididos pela eternidade é igual a zero. Qualquer número finito dividido por infinito ou comparado ao infinito é zero. Não importa quanto tempo você viva na Terra, ainda que você completasse 150 anos antes de morrer, a nossa vida na Terra é zero comparada à eternidade. Isso significa que, como crentes em Jesus Cristo, tudo o que fizermos aqui nesta janela zero de tempo determinará como passaremos a eternidade. Lembre-se, o lugar onde passaremos a eternidade será determinado pelo que fizermos aqui em relação à cruz de Jesus e à sua graça salvadora. Mas a forma como viveremos por toda a eternidade no seu reino é determinada pela forma como vivemos aqui como crentes. Você se lembra, em nossa alegoria como egoísta e os outros que ele encontrou nas fileiras de trás do grande salão, lamentaram o quanto desperdiçaram o seu curto período em Endel? Uma boa parte dos 5 anos deles em Endel foi gasta em busca dos seus próprios desejos e benefícios, em vez de se entregarem inteiramente à vontade de Jalim. Eles passaram o resto de suas vidas vivendo muito aquém do seu potencial, pois cada um deles teve a oportunidade de trabalhar e viver próximo de Jalim e até de reinar ao lado dele na cidade. Eles podem ter apreciado ou não o breve tempo que se seguiu à sua formatura na escola. De uma maneira ou de outra, o futuro deles agora estava determinado. Durante os próximos 130 anos, o estilo de vida deles seria o resultado direto da forma como viveram aqueles 5 curtos anos. Pense nisto, 130 anos comparados a 5 é um tempo muito longo. Poucas pessoas chegam perto de viver tanto assim na Terra. Se eles apenas tivessem considerado isso antes que o seu tempo expirasse em Endel, provavelmente teriam vivido de um modo diferente. Por mais séria que seja a lição a ser tirada desta alegoria, ela nem de longe se compara com o que estamos discutindo. Portanto, vamos tentar olhar um outro cenário. Tenta imaginar isto. Você recebe um dia e o modo como você vive este único período de 24 horas determinará como você passará os próximos 1000 anos. Tente imaginar 1000 anos. Isso seria desde o nascimento dos Estados Unidos da América antes que Cristóvão Colombo navegasse para descobrir o Novo Mundo, e até mesmo antes da conquista da Normandia na Inglaterra. 1000 anos é muito tempo. As recompensas, a posição que você terá, onde você viverá, e tudo o mais durante 1000 anos será determinado pela forma como você passará aquele único dia. Como você acha que faria o seu melhor? Como você viveria? Você viveria de um modo diferente do que está vivendo agora? Será que a obediência ao Mestre teria prioridade absoluta? Você procuraria influenciar a vida das pessoas para o reino? Você trataria as pessoas de um modo diferente? A lista é interminável, mas isto não é nada comparado ao que estamos discutindo aqui, pois um dia dividido por 365 mil dias, o equivalente a 1.000 anos, ainda não é zero. Então não faz diferença se eu disser 1 bilhão ou 1 trilhão de anos, você ainda teria um número finito para comparar com um dia. Então não me importa por quanto tempo vivamos nesta Terra, o nosso tempo aqui é comparado à eternidade, é exatamente zero. Seria por isto que o apóstolo Paulo nos fala com urgência para vivermos de tal maneira que recebamos a recompensa máxima. Na sua carta aos Coríntios, ele nos diz que qualquer pessoa que vá competir como atleta faz isso com o intuito de vencer, e depois diz a todos nós: vocês precisam correr de tal maneira que vençam. Todos os atletas praticam domínio próprio rígido. Eles fazem isto para ganhar um prêmio que se dissipará, mas nós o fazemos por um prêmio eterno. Então corro direto para o alvo, com um propósito em cada passo que dou. Não sou como um boxeador que erra os socos. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que se deve. 1 Coríntios 9, versos 24 a 27. Devemos correr nesta vida para vencer. Para vencer, precisamos desenvolver a disciplina e o domínio próprio e viver com um propósito. Não estamos competindo uns com os outros, mas somente conosco mesmos. E o nosso alvo é agradarmos a Jesus em tudo o que fizermos. 2 Coríntios 5, 9. Leia as Escrituras cuidadosamente. Descubra o que o nosso Senhor deseja na forma como tratamos as pessoas, no que buscamos, nas coisas às quais dedicamos o nosso tempo, no modo como influenciamos as almas com relação à eternidade, na forma como contribuímos para o seu reino e com as pessoas, se perdoamos os outros, etc. Discutiremos isso em maiores detalhes mais tarde. Em resumo, viva para vencer! Uma vasta gama de recompensas. As Escrituras nos mostram que as recompensas eternas e as posições dadas aos crentes não apenas serão diferentes, como também cobrirão uma grande variedade delas. Elas irão desde aquele que verá tudo se perder a ser queimado, até aquele que reinará ao lado de Cristo por toda a eternidade. Apocalipse 3, 21. Muitos hesitam ao ouvir as expressões se perder e ser queimado com relação às suas vidas. Eles acham difícil acreditar que isso um dia possa acontecer no céu. No entanto, as Escrituras deixam isso tão claro como cristal em suas afirmações. Antes que eu compartilhe esses versículos com você, deixe-me iniciar explicando que muitas vezes nas Escrituras, a metáfora de um prédio é utilizada para representar a vida de uma pessoa. E outras vezes, as Escrituras falam da igreja como um prédio ou templo. Nessas metáforas, somos retratados como os construtores no que se refere a como afetamos nossas próprias vidas ou a igreja em geral. Na verdade, eu farei referência a esta metáfora com frequência durante todo o restante desse livro. Paulo afirma claramente: vocês são também edifício de Deus, porém cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira, ou capim ou até palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. 1 Coríntios 3, versos 9 a 15. Nós determinamos como construímos e temos duas escolhas principais com relação à nossa construção a cada momento de nossas vidas. Uma delas é girarmos em torno daquilo que é temporal, daquilo que satisfaz a carne, madeira, feno ou palha. A outra é viver em linha com o desejo do nosso espírito nascido de novo, a eterna palavra de Deus, ouro, prata e pedras preciosas. A forma como construímos ou como vivemos nossas vidas determinará como nos sairemos quando o fogo da sua presença examinar o nosso trabalho. Não apenas nossas obras serão examinadas, mas também nossos pensamentos, nossas motivações e intenções. É por isso que é tão crucial para nós, crentes, ouvirmos atentamente, darmos atenção e escondermos em nossos corações a palavra de Deus, pois ela está continuamente expondo, peneirando, analisando e julgando os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Nada mais pode atingir as profundezas do nosso coração como a palavra do Senhor. Se ouvirmos a razão, a lógica ou a sabedoria humana, nossos pensamentos e as motivações do nosso coração girarão em torno das coisas temporais e na maior parte do tempo estaremos inteiramente inconscientes, assim como egoísta estava antes de comparecer ao salão de julgamento. É por este motivo que Jesus nos adverte, pois tudo que está escondido será descoberto e tudo que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado dele. Lucas 8:17. Jesus está dizendo que aquilo que ouvimos ou prestamos atenção, que mergulha fundo em nosso coração e molda os nossos pensamentos e propósitos internos, o que, por sua vez, determina a forma como edificamos nossas vidas. Devemos dar ouvidos com atenção à palavra de Deus, porque ela é a luz para o nosso caminho. Sem ela, certamente nos perderemos, assim como qualquer pessoa se desviaria de um caminho em uma noite escura. Você pode se manter no rumo por algum tempo, por acaso, mas acabará se desviando dele. Ao nos desviarmos, a nossa construção pode ser facilmente movida pelas coisas temporais, e isto não será exposto até que a luz da palavra de Deus resplandeça sobre ela. Paulo reforça isso dizendo: "Mas quando qualquer coisa é exposta e reprovada pela luz, ela se torna visível e clara." Efésios 5:13. Se nos perdermos, duas coisas podem acontecer. A primeira é que a melhor delas, ao ouvirmos a palavra de Deus, quando ela é pregada, lida ou falada por algum amigo, ela nos convence em nossa consciência. É por isso que é tão crucial mantermos uma dieta rígida da palavra de Deus. Se formos sábios, nos arrependeremos rapidamente e pediremos perdão por nossos pensamentos, motivações ou intenções. No entanto, se a nossa consciência estiver entorpecida pela repetição de erros, será mais fácil ouvir. E se a nossa consciência estiver cauterizada, isso será praticamente impossível. É por este motivo que as Escrituras falam sobre a importância de mantermos uma consciência pura. Provérbios 4:23. Se protegermos nossa consciência e a mantivermos limpa, poderemos sentir a atividade da palavra viva em nosso coração. A segunda, que não é a mais desejável, é termos as nossas motivações expostas no tribunal de Cristo. Se isso acontecer, perderemos a nossa recompensa em potencial. Então você deve se perguntar: vale a pena resistir à convicção da palavra de Deus? Pois cada vez que você faz isso, seu coração se torna mais duro e entra em um estado de engano ainda maior. Não perceberemos o nosso próprio estado e ele será exposto pela luz da glória do Senhor no tribunal de Cristo. Preparando-nos para o nosso futuro eterno. O julgamento das nossas vidas não deixará nada em oculto. Todas as coisas se tornarão visíveis e claras. É por isso que Paulo se refere ao tribunal de Cristo como sendo o solene temor do Senhor. Ele representará uma investigação profunda de nossas motivações, intenções e pensamentos, palavras, atos. As palavras de Paulo, conforme declaradas na Bíblia A Mensagem, em 1 Coríntios 3, verso 9, 12 e 15, são extremamente poderosas com relação à construção e ao julgamento. Ou em outras palavras, vocês são a casa de Deus. Tomem cuidado especial ao escolherem os seus materiais de construção. No final, haverá uma inspeção. Se vocês utilizarem materiais baratos ou de qualidade inferior, isso será descoberto. A inspeção será profunda e rigorosa. Vocês não se livrarão em nenhum detalhe. Se a sua obra passar pela inspeção, ótimo. Se não, a sua parte da construção será derrubada e reiniciada. Mas você não será derrubado, mas sobreviverá por pouco. Não sei quanto a você, mas eu não quero apenas sobreviver ao tribunal de Cristo. Estamos falando do nosso destino eterno aqui. Você pode imaginar o quanto muitos ficarão chocados? Em nossa alegoria, cada personagem foi pego completamente de surpresa pelo que enfrentou, exceto aquela que estava preparada à caridade. Eles não levaram a sério a doutrina elementar da qual deveriam estar cientes desde o princípio. Vejo constantemente pessoas sábias se prepararem para o seu futuro neste mundo. Tudo começa com o esforço delas na escola para abrir as portas para uma boa carreira. Quando estão em suas carreiras, elas se esforçam para comprar uma casa a fim de construírem um patrimônio. Elas também desenvolvem algum tipo de economia. Algumas investem o dinheiro extra para que ele trabalhe para elas. Tudo isto é feito para se prepararem para o futuro. Elas não querem passar necessidades, principalmente quando chegarem à idade da aposentadoria. Se essas pessoas que estamos falando tivessem se preparado para a aposentadoria como muitos estão se preparando para a eternidade, elas não só estariam indo em direção ao tremendo problema, como também, diferente de muitos na igreja, estariam muito preocupadas e assustadas. Os que são sábios no reino percebem que não estamos trabalhando para um futuro nos anos da aposentadoria. Às vezes, tenho dificuldades com relação a isto. Onde fica a aposentadoria na vida do crente? Não me entenda mal, não estou falando sobre o planejamento financeiro sábio para os últimos anos de vida. Isso é bíblico e deve ser feito. Mas, sinceramente, devemos nos planejar financeiramente para estarmos livres para servirmos no reino. Conheci diversos homens e mulheres que se aposentaram de suas carreiras e que agora estão entusiasmados por poderem dar as suas vidas inteiramente ao serviço em suas igrejas ou que partiram para os campos missionários. Voltando ao ponto, os sábios de quem falo são aqueles que estão planejando o seu futuro eterno. Eles vivem com um propósito e sabem que o seu dinheiro eterno está sendo escrito pela maneira como vivem na terra. E isso lhes garantirá uma grandiosa entrada no reino de Deus, em vez de entrarem de raspão e verem tudo o que fizeram ser queimado e destruído. Veja o que Pedro diz com relação a isso. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, verso 10. Estamos ricamente providos ao entrarmos e ouvirmos o Mestre nos dizer: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Há alguns meses o Senhor deu-me uma visão. Vi os campeões do reino entrarem marchando na cidade de Deus. Eles estavam em uma parada pelas ruas de ouro, com multidões de homens e mulheres que celebravam nas calçadas. O rei Jesus estava em uma alta plataforma, visível a toda a cidade. Os fiéis soldados marchavam e subiram os degraus, levando a Jesus os despojos, enquanto as multidões se regozijavam. Na visão, era como se o Senhor estivesse dizendo àqueles guerreiros: muito bem. Então o Senhor falou ao meu coração: você quer ser um desses soldados que trazem o fruto que colheram para mim, ou quer ser um dos que estão nas calçadas celebrando? Decidi mais do que nunca consolidar o meu chamado e a minha eleição. Eu estava decidido que queria ver um sorriso de prazer no rosto do meu Senhor quando ele fizer a revisão da minha vida, e não uma expressão de tristeza por saber que o potencial que ele me entregou foi perdido. Estou decidido também a fazer com que isto seja conhecido de todos que o amam na minha geração, para que eles entrem comigo na sua majestosa presença com os seus tão merecidos despojos e vejam aquele tão esperado sorriso de prazer. Nós somos quem decidimos se teremos uma recepção maravilhosa através da forma como servimos aqui. Este é o principal motivo dos próximos capítulos. Os próximos capítulos contêm uma abordagem sobre as principais áreas pelas quais seremos julgados e recompensados. Embora o espaço não permita que tudo seja abordado em detalhes, trataremos de algumas questões mais importantes. Um bom fundamento será colocado sobre o qual você poderá construir para fazer com que a sua vida conte para a eternidade. Ao encerrarmos, leia lentamente e permita que as palavras de Pedro falem ao seu coração com relação a tudo que você leu neste capítulo. Você verá palavras-chave e frases-chaves que darão mais vida sobre o que mencionamos. As palavras dele também nos prepararão para o que em breve discutiremos nos próximos capítulos. Todas as coisas que conduzem a uma vida que agrada a Deus nos foram milagrosamente dadas pelo conhecimento pessoal e íntimo daquele que nos convidou à presença de Deus. Então, não perca um só minuto em construir sobre aquilo que lhes foi dado, complementando a sua base da fé com um bom caráter, entendimento espiritual, disciplina alerta, paciência apaixonada, assombro reverente, amizade calorosa e amor generoso, cada uma dessas dimensões se encaixando nas demais e desenvolvendo-as. Tendo estas qualidades ativas e crescendo em suas vidas, nenhuma grama crescerá sob seus pés e nenhum dia passará sem a sua recompensa. Enquanto vocês amadurecem em sua experiência com o seu Mestre Jesus, portanto, amigos, confirmem o convite que lhes foi feito por Deus, a escolha que Ele fez ao chamá-los. Não deixem para depois, façam isto agora. Façam isto e terão vidas firmadas sobre uma base firme. As ruas pavimentadas e o caminho amplamente aberto para o reino eterno no nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Uma vez que o que está em jogo é tão sério, embora vocês estejam conscientes de toda esta verdade e a pratiquem tanto interiormente quanto exteriormente, não deixarei nem por um minuto de chamar a atenção de vocês para isto. Este é o cargo para o qual fui designado, mantê-los alerta por meio de frequentes lembretes, e o farei enquanto viver. 2 Pedro 1, versos 3, 5, 8, 10 e 13.